Estás aí, mano? Tens microfone? Peraí, mano, passa aqui qualquer coisa com o meu som, não? Não sei o que é que está aqui no meu som. Som. Foda-se, o que é que está aqui? A foder meu som. Som. Um, dois. Não, mano, isto é com. Daniel, estás aí? Consegues me ouvir bem? Espera aí. Som. Ah, espera, assim já está melhor. Vá, se me estás a ouvir agora. Pá, mas eu estou-me a ouvir muito esquisito, meu. Aqui qualquer coisa, espera aí, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui mal. O que é que se passa aqui neste? Estou foda-se, não tenho nada ligado, meu. Som. Será que está baixinho? Está aí a boa da baixinho. Eita, não está no voice meter. Som. Teste. Assim parece boa da baixa. Foda-se aqui qualquer coisa. Daniel, estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir, Daniel? Som. Sim, aqui se calhar está a ver. Deixa eu ver. O que é que estás a dizer? Estás com. Não tinha fones. Ah, ok. Não sei se ouviste o que eu te respondi. Fui beber café com o. Foda-se, esqueci o meu nome de homem. Incrível. Com o Hugo, foda-se. Tranquilo. Estás-me a ouvir bem? É que eu penso que ouço um bocado em eco, não sei porquê. Há aqui qualquer coisa estranha, meu. Tipo, supostamente não tinha que ter eco nenhum. Eco. Se calhar agora é que está bom. Espera, som. Teste 1, 2, teste. Ah, sim, já não tem, foda-se. Está a ver alto mais, acho. Ok. E ah, mano, foda-se, olha, mano, tipo. Temos que cagar na cena e passar-se, coitado homem. O gajo, tipo, de vez em quando diz, então, está tudo bem, não sei o quê. E, tipo, eu respondi, tipo, pá, olha, queres beber café? Anda a beber café. Já caguei, mas já nem... Não estou nem aí, mano, para estar a guardar mágoas ao caralho. Temos de dar uma hipótese ao homem. Mas, atenção. Tipo, nem, eu disse-lhe logo, não quero falar de nada daquilo e do outro e não sei o quê, do que se passou e não se passou. Tipo, mano, não. Tipo, esquece. Tu tens microfone? É que eu nem sei se o teu som está a dar, estás a ver? Porque nem ouço estática, não ouço nada. Vim de ti. Acho que a estática com esse sou eu. Deixa eu ver.